Um segundo. O que dá pra fazer em um segundo? Tudo que não deu pra fazer no primeiro? Só que eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho um segundo. Só um segundo. Um segundo é pouco pra entender o que eu sinto, mas é o suficiente pra ver que eu não brinco. Pros quintos crítico, faço o que eu gosto, dou sangue naquilo que eu aposto. Não tem a verba, só que eu tenho verbo pra compor, jogar os versos no ventilador. A música me marcou, os livrou, me livrou. O som sempre sondou, até que o rap raptou. Aí virou bico, depois trampo fixo. Bom, se vender disco, que nem o Calypso chegará em todos os ouvidos, todas quebradas. Não é esse o sentido, atingir a rapa. Levar autoestima pra quem tá com a fé abalada. Mostrar que a vida não é só rolê e a balada. Cê acha que quem tá ouvindo quer saber que moleque na sétima série não sabe ler? E que o rap tem que informar além de entreter, que vários guerreiros morreram pra esse som bater. Um segundo é pouco, mas dá pra você entender que o mundo vai girando e quem tá parado é você. Um segundo é pouco, eu quero mais. Vou atrás. Um segundo é pouco, eu quero mais. Sou capaz, sou. Um segundo é pouco, nós quer o primeiro lugar. Ninguém é louco que pega dinheiro pra rasgar. Tamo no jogo, então é pra ganhar, não vamos ser hipócrita. O pior cego é o que não quer enxergar e nem na ótica. É só ver boy jogando tênis na quadra de saibro, favelado em barraco, escorado nos caibro. Inevitável, revolta retornável, coração inflamável, compaixão descartável. Ainda bem que o cérebro é reciclável, a quem acha a felicidade do outro insuportável. Lamentável, hein? Só eu é assim. Mal aprendeu o pai nosso, já quer rezar e latir. Nesse corre de rap pra lá e pra cá, só tô de pé porque minha mãe não cansa de ajoelhar. Quem quer sucesso, irmão? Tocar nas rádios ou tocar nos coração, hein? Tá nas paradas ou em movimentação? Se o maior prêmio que eu ganhei não coube na estante, um gesto tão pequeno ao mesmo tempo tão grande. O pivete chegou e falou: tio, o som que eu gosto mais é aquele que fala do pai. Oh, um segundo é pouco, eu quero mais. Vou atrás. Oh, um segundo é pouco, eu quero mais. Sou capaz, sou. Um segundo é pouco, cê vai ver, só virão muitos outros. Depois do primeiro, o resto sai igual cigarro solto. Depois de ser renegado em várias gravadoras, cê não canta nada, vai catar uma vassoura. Pelo menos se eu fosse loura, dava pra investir. Foi difícil engolir, digerir tudo que eu ouvi, mas venci, tô aqui, me colhe. E sigo e digo, Renan e Rodrigo tão comigo. É nóis até o fim, os guerreiros da nata. Mais louco que o barato, já faz uma data. E pra você que ainda não se acostumou, eu vou permanecer, quem não gostou, falou. Eu vou, assim que a vida me ensinou, esforçando e mostrando sempre meu valor. O rap é o troco, um segundo é pouco, pode esperar. Viram muitos outros, viram muitos outros, viram muitos outros, viram muitos outros. Um segundo é pouco.